Capítulo 2: O Reino de Afabel, a Vida em Endel. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, ilustrações ou comparações colocadas ao lado de verdades para explicá-las. E no decorrer do seu ensino, ele lhes disse, Marcos 4, verso 2. Era uma vez um mundo semelhante ao nosso, porém de muitas formas diferente. Nesse mundo não havia nações independentes, somente um grande reino chamado Afabel. Esse reino cobria todo o mundo conhecido, mas tinha uma única capital de onde tudo era governado. Era a grande cidade de Afabel, a qual nos referiremos daqui em diante simplesmente como Afabel. Esta cidade encantada era presidida por um rei notável, chamado Jalim. O rei Jalim era adorado e grandemente admirado por seus súditos. Ele liberava um amor tão profundo que parecia inextinguível. Ele era forte e sábio, mas ao mesmo tempo gentil e de riso fácil. Embora sua postura fosse real, Jalim também era muito agradável. Estar com ele era estar cercado de uma atmosfera de bondade. Sua presença levava cada aspecto da vida a um nível mais alto. Sua visão e seu poder de prever o futuro eram tremendos, e ele tinha uma capacidade misteriosa de ver além das atitudes das pessoas, chegando aos verdadeiros motivos dos corações delas. O pai de Jalim, que fundara Afabel, era conhecido como o Rei Pai Fundador. Quando a ordem foi estabelecida, ele passou toda a responsabilidade às mãos de seu filho. Os habitantes dessa grande cidade ajudavam a administrar o governo de Jalim nos territórios remotos do reino, e isto era realizado através de um sistema hierárquico de autoridade e liderança, a partir da cidade governante. A cidade era enorme, seu território alcançava aproximadamente 400 quilômetros quadrados. Ela era tão bem planejada que, embora tivesse alta densidade demográfica, nunca parecia estar superlotada. Havia um composto de subúrbios, residências urbanas e vilas. As localizadas nos planaltos que estavam voltadas para a extremidade ocidental de Afabel eram as casas modestas dos trabalhadores. Essas casas modestas seriam consideradas mansões em nosso mundo. Ainda que o trabalho fosse árduo, aqueles habitantes estavam gratos simplesmente por morarem na cidade do rei. Os terrenos montanhosos das fronteiras do norte e do sul eram o lar dos artesãos. Eram aqueles habilitados nas artes criativas da música, da escrita, das obras de arte e do design. Essas casas tinham belas vistas e eram maiores que as dos trabalhadores. A parte mais convidativa da cidade era o bairro Oriental, que abrigava uma infinidade de belas casas de campo. Esta área era conhecida como o Centro Real. Nesta grande comunidade, o rei residia e passava a maior parte do seu tempo, e era o lar daqueles que trabalhavam mais próximos ao monarca. Era ali que a sua administração e os seus líderes viviam em sociedade e trabalhavam juntos. O Centro Real estava incrustado como uma joia sobre um rochedo que dava para as costas do grande mar. Uma suave brisa constante soprava do Oceano Azul e refrescava a cidade. Essas águas eram ornadas pelas praias brancas mais cristalinas jamais vistas, só ultrapassadas em beleza pelos jardins reais. Esses jardins se entrelaçavam por todo o Centro Real. Era sem dúvida o lugar mais desejável para se morar. Cada casa só era ultrapassada em elegância pelo Palácio Real. No meio de Afabel ficava a árvore da vida. Somente os súditos do rei tinham o privilégio de provar de seu fruto maravilhoso. O fruto não era apenas delicioso e belo de se olhar, ele tinha em sua consistência perfumada um poder milagroso. A comunidade de Endel. A oeste das planícies de Afabel ficava o deserto exterior, que se expandia por quase 90 quilômetros até o grande rio Adonga. Uma vez atravessado o Adonga, você se achava em outra parte do reino, Endel. Ao nascerem, os filhos dos cidadãos de Afabel eram levados imediatamente para a província de Endel. Antes que a primeira semana deles terminasse, eram confiados aos cuidados das enfermeiras do rei. Quando estes jovens cidadãos, ou endelitas, atingiam a idade de 5 anos, eram levados para a escola de Endel, onde recebiam treinamento durante um período de 10 anos. Ali aprendiam os caminhos de Afabel e do grande rei Jalim. Somente as enfermeiras do rei e os mestres da escola haviam tido a oportunidade de encontrar-se com Jalim. A cada 5 anos, mais ou menos, ele visitava Endel secretamente, a fim de verificar a escola e os alunos. Embora ele nunca informasse a população a respeito de sua presença, ainda assim, por toda Endel, sua bondade ficava evidente em cada aspecto da comunidade. Os 10 anos na escola de Endel destinavam-se a preparar os alunos para a vida que teriam à frente. Com a idade de 15 anos, tinha um curto período para aplicar tudo o que haviam aprendido. Nesse espaço de tempo, eram confiadas a eles certas porções de riqueza e responsabilidade. A forma como eles administravam suas jovens vidas e seus recursos determinavam como e onde passariam o tempo que lhes sobrava, o que no mundo deles chegava até os 150 anos. O período de teste era de exatamente 5 anos. Nenhum dos alunos, porém, tinha conhecimento de sua duração. Tudo o que lhes era dito era que esse tempo não ultrapassaria 10 anos. Ao final desse período, cada um deles compareceria diante do rei para prestar contas de suas escolhas de vida. Este período de teste determinava o nível de lealdade deles. Aqueles que seguiam as leis de Jalim com palavras e atos reconheciam a sua liderança. Esses eram admitidos como habitantes de Afabel e suas escolhas lhes garantiam a respectiva recompensa. Se, entretanto, durante o período de teste, eles se rebelassem e vivessem somente para si mesmos, de acordo com as suas próprias regras, eram exilados para a terra de Loni. Essa era uma terra deserta de profunda escuridão, onde reinava a solidão e a desesperança. Em Loni, eles sofriam tormentos e ficavam aprisionados durante toda a sua vida. A primeira pessoa a ser banida para esta terra desolada foi Dagon, que se tornou o Senhor das Trevas de Loni e seu fundador. Apesar de ter se rebelado contra Jalim, muitos anos antes, sua influência ainda pairava sobre a terra de Endel. Os habitantes de Endel, que reconheciam o senhorio de Jalim, conseguiram se libertar do poder negro de Dagon, mas aqueles que se recusaram a servir a Jalim permaneciam sob a jurisdição desse soberano caído. A fim de isolar qualquer nova infiltração das trevas no reinado de Jalim, esse foi compelido a estabelecer um decreto para proteger tanto a integridade quanto a infraestrutura social de Afabel. Todos os que seguiam os caminhos de Dagon e se recusavam a reconhecer Jalim como rei por todas as ações eram banidos pelo resto de suas vidas para a terra de Loni. Assim começa a nossa história. Acompanharemos a vida de 5 estudantes de Endel, 2 moças e 3 rapazes. Seus nomes são Independente, Enganado, Enfraquecida, Egoísta e Caridade. Deixe-me apresentar cada um deles. Independente. Independente questiona constantemente a existência de Afabel. Ele realmente não consegue acreditar que alguém que ele nunca viu ou conheceu, chamado Jalim, possa exigir não somente a sua lealdade, como também o cumprimento rígido de uma série de normas. Ele suspeita que isto seja um esquema para mantê-lo e aos outros sob o controle dos mestres. Com descaso, ele se recusa a assistir às aulas e a aprender a respeito desse reino imaginário. Independente, regulariza os outros por acreditarem nessa bobagem. Ele pretende viver como acha melhor e permanecer livre das leis de Jalim. A única exceção será quando esses decretos atenderem aos seus propósitos, então ele aderirá a eles, mas somente por escolha própria. Ele não tem escrúpulos quanto a deixar que os outros saibam que ele não está disposto a entregar a sua vida à vontade de outra pessoa. Enganado. Enganado não questiona a existência de Afabel. Ele acredita no rei Jalim e até tem prazer nas suas promessas. Ele concorda mentalmente e verbalmente com os ensinamentos e as regras. Porém, uma grande parte do seu estilo de vida entra em conflito com esses ensinamentos. Ele celebra sua lealdade ao rei e aos seus ensinamentos e participa das atividades da escola quando elas são agradáveis. Mas quando não vê nenhum benefício próprio, seu ponto de vista muda rapidamente. Seu estilo de vida é contrário ao de um verdadeiro seguidor de Jalim. E devido à sua forte personalidade, ele sutilmente atrai outras pessoas para o seu estilo de vida. Ele nunca para realmente para refletir no período de teste e julgamento que está para acontecer. Enfraquecida. De todos os alunos, enfraquecida é a mais entusiasmada. Ela fala com frequência nas aulas e tira seguidamente as melhores notas. Ela é muito ativa e geralmente é quem toma iniciativa em atividades extracurriculares para ajudar a promover o envolvimento dos alunos na comunidade. Qualquer pessoa que avalie os alunos diria que ela é a mais apaixonada pela causa de Jalim. Egoísta. Egoísta também acredita em Jalim e nos seus ensinamentos. Ele não duvida da existência de Afabel e é bastante articulado também. Ele acredita que Jalim é um governante tão maravilhoso e um juiz tão bondoso que será benevolente com todos que professam lealdade a ele. Mas ele está concentrado na sua percepção limitada dos ensinamentos e do caráter de Jalim. Ele se esqueceu que Jalim é um líder justo e santo, bem como amoroso e misericordioso. Assim, egoísta, desenvolveu uma visão distorcida de quem Jalim realmente é. Ele acredita que enganado, enfraquecido e caridade, sem dúvida, farão parte de seu glorioso reino, embora tenha algumas preocupações acerca da resistência obstinada de independente. Egoísta acredita que todos os que reconhecem Jalim verbalmente e vivem uma vida que não violente nenhuma lei principal terão direito à entrada em Afabel. Entretanto, de acordo com seu nome, ele é altamente egocêntrico e geralmente o bem que faz é movido por benefício pessoal. Algumas vezes ele é movido por compaixão, mas quando as coisas ficam difíceis, egoísta sai em busca do seu próprio interesse pessoal. Caridade. A nossa última jovem, Caridade, é alguém que ama e obedece a todas as leis do rei Jalim. Ela não só aprendeu os princípios dele, como também busca conhecer o coração que se esconde atrás de cada decreto. Ela passa muito tempo buscando conhecer e compreender a vontade de Jalim. Isso significa longas horas de estudo e uma dedicação liberal ao bem da escola e da comunidade de Endel. Ela sabe que quando atingir a idade de 15 anos, terá pouco tempo para executar os desejos do grande rei em Endel. Seu objetivo é viver unicamente para a glória de Jalim. E ela não permitirá que aquilo que a beneficiaria se intrometa no caminho para o seu propósito principal. Caridade ama Jalim e anseia pelo dia em que se encontrarão. Ela o obedece fervorosamente e frequentemente fala aos outros sobre a sua bondade. Por isso, ela é frequentemente ridicularizada e isolada. Embora ela tenha sofrido por causa de sua postura de lealdade inabalável às leis de Jalim, nada a impedirá de ser fiel ao rei. Os formandos. Todos esses 5 endelitas chegarão aos 15 anos. O dia marcado chegou e eles se formaram juntamente com 200 outros alunos. Cada um deles recebeu uma missão específica e uma soma inicial correspondente de dinheiro. Esse valor foi pré-determinado por Jalim e foi distribuído pelo diretor da escola por ocasião da formatura. Entre os nossos 5 alunos, a distribuição foi a seguinte. Independente recebeu 55 mil dólares. Enganado e enfraquecida receberam 40 mil dólares cada. Egoísta recebeu o maior valor, 75 mil dólares. E finalmente Caridade recebeu 25 mil dólares. Com seu dinheiro em mãos, os jovens cidadãos foram liberados com algumas instruções finais. O vendedor. Independente, imediatamente foi a uma festa celebrar a sua liberdade recentemente adquirida. Embora ele raramente frequentasse as aulas, ainda se sentia como se elas estivessem pairando sobre a sua cabeça. Ele havia ouvido algumas das leis de Jalim nas poucas ocasiões em que havia frequentado as aulas. Algumas vezes ele havia se perguntado se talvez uma parte daquilo era verdade. Em caso positivo, ele se perguntava se o seu mau comportamento afetaria o quanto ele receberia por ocasião do término de sua educação. Independente está impressionado com a quantidade de dinheiro que recebeu, embora ele tivesse transgredido as regras da escola. Ele havia recebido 15 mil dólares a mais que enfraquecida e mais do que o dobro de caridade. Ele pensou, que desperdício! Caridade enfraquecida, desperdiçaram o tempo delas naquelas aulas inúteis e incluíram tantas horas extras, e agora elas têm pouco para mostrar como resultado. Essa dinâmica, na verdade, confirmou a sua convicção de que Jalim não existia. Ele raciocinou que seus pais, que haviam desaparecido há tantos anos, haviam deixado dinheiro. Isto agora ampliava sua visão de que era tudo um engano da escola para controlar as suas vidas jovens e impedi-los de serem livres pensadores independentes. Depois de algumas semanas de comemoração, Independente percebeu que tinha de estabelecer um negócio. Ele já havia gasto parte de seu dinheiro mais rápido do que pretendia. Iniciou um negócio de venda de veículos e descobriu que era um grande vendedor. Os negócios iam incrivelmente bem. Muitos dos recém-formados utilizaram parte de seu capital inicial para adquirir carros usados e até mesmo novos de Independente. Quando suas finanças se multiplicaram, ele se expandiu, dedicando-se a outros empreendimentos, nos quais também obteve sucesso. À medida que seus bens aumentaram, ele expandiu e aperfeiçoou seu estilo de vida pessoal. Ele percebeu rapidamente que o dinheiro era uma fonte de influência impressionante e parecia ter o poder de comprar a felicidade. Sua riqueza, suas posses, seu estilo de vida, rapidamente elevado, tinha o poder de atrair mulheres, o que tornava a vida mais revigorante. Independente não frequentava as reuniões semanais da comunidade, mas ele ainda era considerado um cidadão muito bom pela maioria, porque eles apreciavam o apoio que ele dava aos projetos comunitários. Parecia que a vida não poderia ficar melhor para este endelita que trabalhava duro. O construtor e empreendedor. Enganado, também comemorou durante algumas semanas. Embora ele não tivesse recebido tanto quanto alguns de seus amigos, estava feliz por ter mais do que caridade. Ele também demonstrava sua percepção distorcida de Jalim como um rei, cheio de tanta misericórdia, que certas questões realmente não importavam. Ele havia tido liberdades sexuais com duas garotas que havia namorado na escola. Embora isto fosse contrário aos ensinamentos que havia recebido, ele não via qualquer conflito nisso, porque acreditava firmemente em Jalim e no seu reino. Ele havia formado a sua própria visão da vida. Desde que eu continue a afirmar a minha lealdade a Jalim e não machuque ninguém gravemente, permanecerei em boa posição perante o rei. Em sua mente, Jalim entendia que todos têm necessidades e que ninguém é perfeito. Todos os seus erros seriam cobertos no dia do julgamento pela misericórdia e graça de Jalim, porque ele acreditava nele de todo o coração. Depois de algumas semanas, Enganado iniciou seu próprio negócio, assim como o Independente havia feito. Ele tornou-se um construtor de residências. No princípio, era uma luta conseguir clientes. O seu modelo era excelente sob todos os aspectos, mas ele simplesmente não conseguia encontrar compradores sérios. Alguns achavam que seus preços eram altos demais, outros simplesmente não podiam pagar por casas tão boas. Desesperado, baixou os preços. Continuou usando o modelo inicial de casas para atrair clientes. Continuou a fazer as promessas que havia feito a princípio, mas começou a utilizar material de qualidade inferior aos que havia prometido inicialmente. Na verdade, alguns de seus materiais transgrediam os códigos e padrões de segurança obrigatórios. Ele justificava-se mentalmente com a ideia de que os legisladores que haviam estabelecido aqueles padrões haviam sido cautelosos em excesso. Ele tinha certeza de que os materiais que havia escolhido suportariam qualquer tipo de condição atmosférica ou de pressão. A compra dessas casas parecia uma grande oportunidade para os endelitas devido ao baixo preço. Por isso, eles começaram a assinar contratos com maior rapidez do que Enganado podia construir. Os negócios haviam finalmente decolado. Depois de 2 anos, ele decidiu voltar ao ramo de desenvolvimento de terras. Estava cansado das reclamações dos clientes. Ele achava que uma vez que a terra fosse vendida, o assunto estaria terminado. Ele não teria de lidar mais com o conserto dos itens sob garantia. Enganado, encontrou uma determinada porção de terras ao preço de aproximadamente $1.000 o acre. Parecia quase bom demais para ser verdade. Investigações posteriores revelaram se tratar de uma terra baixa, próxima a um rio, sujeita a inundações. Esta informação só era do conhecimento de algumas pessoas, que eram todos seus amigos. Ele persuadiu um intendente municipal, que era colega de Independente, a aprovar o desenvolvimento daquelas terras, sem efetuar os testes geológicos necessários. Afinal, não ocorrera nenhuma inundação ali desde que ele nascera. Então, será que havia realmente algum problema? O negócio prosseguiu sem qualquer interrupção. Depois disto, parecia que a vida não poderia ficar melhor para o jovem empreendedor. A assistente à professora. Logo após a sua formatura, enfraquecida, reuniu-se com algumas amigas para um fim de semana de compras no shopping. Ela achou que seria bom por 2 motivos. Ela poderia passar tempo comemorando com suas amigas mais chegadas. E em segundo lugar, ela poderia comprar as roupas e acessórios de que precisaria para sua nova carreira. O maior desejo de enfraquecida era ser assistente de professor na escola de Endel. Sua entrevista seria na sexta-feira seguinte. No segundo dia de compras, uma das amigas de enfraquecida, Fofoca, compartilhou com ela como uma amiga em comum, difamação, havia contado ao diretor-geral que enfraquecida havia dormido com um dos jovens alunos. Isso poderia prejudicar gravemente suas chances de conseguir o cargo de assistente de professor. Aquela era uma mentira absurda que não continha nenhuma sombra de verdade. Ela havia se mantido pura durante todo o tempo na escola. Ela tinha certeza de que difamação havia feito aquilo por pura inveja ou até mesmo ódio. Enfraquecida, estava furiosa. Profundamente ofendida, seus pensamentos foram consumidos durante o resto do fim de semana com a traição de sua suposta amiga. Ela jurou fazer com que difamação pagasse pelo que havia feito. O dia da entrevista chegou e, para surpresa de enfraquecida, ela foi escolhida para ocupar o cargo. O diretor-geral informou-a de que realmente havia ouvido rumores, mas que depois de investigar, ficou convencido de que não eram verdadeiros. Ela não apenas conseguiu a posição, como foi designada como assistente de um de seus professores favoritos. Seu nome era Vida Dupla. Ele era um dos professores mais talentosos de Jalim. Enfraquecida, estava impressionada por ter sido escolhida para trabalhar com um líder tão dinâmico. O semestre se iniciou e as coisas estavam indo extremamente bem, mas ela ainda tinha dentro de si um ressentimento crítico contra sua ex-amiga. Independente de, no final, tudo ter terminado bem, parecia que ela não conseguia realmente superar a traição de difamação. Embora as coisas parecessem ótimas, abaixo da superfície, os problemas estavam em fermentação. O nome de Vida Dupla indicava quem ele era. Ele vivia de um jeito como professor, mas de outro bem diferente em sua vida privada. Seu julgamento seria mais severo, pois como professor ele havia tido o privilégio de ver Jalim. Os julgamentos dos professores não ocorriam aos 20 anos de idade, como acontecia com os outros, mas sim aos 30. Vida Dupla tinha apenas 25 anos naquela época. Certa noite, quando Enfraquecida e Vida Dupla estavam a sós, ele a assediou. Ela ficou chocada e ultrajada e saiu de sua presença imediatamente. Ele não desistiu, mas persistiu durante as semanas que se seguiram. Ela começou a questionar sua própria reação e a dar ouvidos às palavras persuasivas dele. Por ser ele um homem tão incrível e tão culto, ela passou a apreciar a atenção dele. Ele era gentil e bondoso e era considerado um dos homens mais bonitos da comunidade. Finalmente, ela entregou a sua virgindade a ele e os dois deram início a um caso apaixonado. Enfraquecida, jamais conhecera sentimentos tão excitantes de paixão e amor em nenhum relacionamento. Cada vez que ela o via, ficava sem fôlego. Pensamentos de encontrar-se com ele nas noites combinadas entre os dois a consumiam e temporariamente desviavam sua atenção do profundo e agora oculto sentimento de mágoa que ela ainda mantinha contra a difamação. Entretanto, depois de 4 meses, vida dupla de repente terminou tudo com ela. Arrasada, ela precisava saber o motivo. Finalmente, ele disse a ela que havia ouvido de outras pessoas a história contada por difamação sobre o caso que ela havia mantido no passado com um colega. Este não era o verdadeiro motivo, ele havia simplesmente perdido o interesse em enfraquecida. Ele já estava flertando com outra jovem da comunidade. As garotas eram altamente pressionadas a resistir aos poderes de sedução e persuasão daquele proeminente professor. Enfraquecida, sentia-se ultrajada. Como ela poderia continuar a vê-lo todos os dias? Ela imediatamente pediu demissão do seu cargo na escola. Depois de vários dias abatida, abriu um salão de beleza com o que havia sobrado de seus 40 mil dólares. Ela parou de comparecer às reuniões semanais da escola, embora a palavra de Jalim afirmasse que se o seu povo não devia deixar de se congregar. Ela não queria ter comunhão com hipócritas e a maioria deles parecia ser exatamente isso. Ela ficava cada dia mais amarga. Ela raramente mencionava a escola de Jalim. A paixão que ela havia expressado tão livremente em suas conversas já não existia mais. No entanto, quando alguém lhe perguntava, ela confessava sua lealdade a Jalim, mas no fundo de seu coração, ela o culpava por permitir que um homem tão corrupto ensinasse em sua escola. Na época em que o período de testes terminou, ela havia se tornado uma mulher muito amarga e ressentida. Mas, se alguém lhe perguntasse algo, ela o negava enfaticamente. O prefeito de Endel. Agora vamos nos concentrar em Egoísta. Ele estava simplesmente impressionado com a quantidade de dinheiro que havia recebido. Ele comemorou, mas por conhecer o suficiente sobre os ensinamentos de Jalim, manteve-se afastado das bebidas. Depois de um intervalo de alguns dias, ele começou a investir. Suas transações demonstraram ser lucrativas e ele rapidamente multiplicou seu capital inicial. À medida que crescia financeiramente, ele crescia também em popularidade junto a seus colegas. Ele comprou uma casa em um dos melhores bairros e convidou os influentes e poderosos para visitá-lo. Oficiais do governo, atletas profissionais, executivos e outras personalidades notáveis desfrutavam das riquezas de sua hospitalidade. Ele estava se tornando rapidamente um dos homens mais bem relacionados da comunidade. Depois de 3 anos, ele decidiu candidatar-se a prefeito de Endel e venceu facilmente por causa de sua influência financeira e de seus contatos sociais. Uma vez empossado no cargo, ele deparou-se com várias decisões. Uma delas tinha a ver com a escola de Endel. Devido ao aumento nos integrantes, havia uma necessidade urgente de mais espaço. Isso significava a aquisição de terras, a obtenção de empreiteiras, o aumento de despesas, bem como todas as coisas necessárias para o funcionamento da escola. O primeiro passo era levantar o capital necessário junto à comunidade. Nas reuniões semanais da cidade, Egoísta ouviu falar da necessidade que o projeto tinha de mais fundos, mas no final da campanha de levantamento de fundos, ele havia dado menos de $1.000. Então veio a decisão difícil. A escola finalmente tinha o suficiente para comprar um lote particular de terra. Era um negócio espetacular e o preço estava dentro do orçamento. No entanto, havia uma grande loja de departamentos que queria comprar o mesmo terreno. A Câmara Municipal estava dividida e o voto decisivo teria de ser dado pelo prefeito. Egoísta estava em conflito. Os proprietários da loja de departamento haviam apoiado decisivamente sua campanha, contribuindo com altas somas de dinheiro e usando a influência deles em seu benefício. Eles haviam sido convidados em sua casa em várias ocasiões. Egoísta votou em favor da loja de departamentos. Ele justificou a sua escolha ao público, declarando que era para o bem geral dos cidadãos de Endel. Ele havia preparado o caminho para maiores oportunidades de emprego, assim como aumentado o rendimento da cidade. Recomendou que a escola explorasse as opções de expansão das suas instalações atuais, muito embora soubesse que isso não era viável. Sua escolha decepcionou os sinceros seguidores de Jalim, mas a comunidade em geral aplaudiu a sua decisão. O seu mandato de 2 anos estava próximo de terminar e era época de reeleição. Egoísta estava a ponto de completar o seu período de teste, embora não soubesse disso. Sentindo um pouco de remorso, Egoísta fez uma contribuição pessoal para a escola de Endel de 5 mil dólares. Com isso, prometeu encontrar outro terreno adequado para eles construírem. Isso ajudou a reconquistar a confiança de muitos dos seguidores de Jalim. Parecia que o novo líder seria finalmente reeleito para o seu segundo mandato. A proprietária de restaurante. Ao se formar, Caridade deu 3 de seus 25 mil dólares como contribuição para a campanha da compra de terreno da escola de Endel. Ela era grata por tudo que havia aprendido com seus professores e queria expressar essa gratidão. Com os 22 mil dólares restantes, Caridade pôde finalmente abrir um restaurante. Ela adorava tudo o que tinha a ver com as artes culinárias. Juntando isto ao fato de que ela era uma astuta mulher de negócios, um restaurante lhe pareceu ser a melhor forma de utilizar seus dons e servir a sua comunidade. Ela contratou alguns dos melhores chefes da localidade e, coordenando o conhecimento deles, montou um cardápio magnífico. Seu restaurante foi um sucesso imediato. Embora Caridade tenha ganho prêmios por seu restaurante, ela sempre acreditava o seu sucesso à sabedoria de Jalim. Nas entrevistas, ela agradecia seguidamente a seus ex-professores e elogiava seus bons empregados. Ela recusava-se a reconhecer o seu sucesso como sendo propriamente seu ou se gabar de seus esforços. Ela sabia que era tudo por causa de Jalim. Caridade usou a sua prosperidade para ajudar tanto a comunidade quanto a escola de Endel. Ela contribuía com alimentos para a sopa que a cozinha da escola preparava para os necessitados. De vez em quando, ela separava uma noite para trabalhar no evangelismo junto à fila de alimentos. Ela apreciava servir refeições quentes aos pobres. Ela comprometeu-se a dar 25% de todos os lucros de seu restaurante para a escola. Ao fim de 5 anos, ela havia contribuído com mais de 200 mil dólares. Caridade estava sempre ajudando pessoas que estavam trabalhando diligentemente, mas que tinham dificuldades para pagar as suas contas. Além da ajuda financeira, ela estava sempre pronta a compartilhar os princípios de sabedoria e sucesso de Jalim. Ela dizia constantemente às pessoas a quem ajudava que jamais teria conseguido o que conseguiu, se não fosse por Jalim. Embora o restaurante de Caridade fosse um sucesso, ela nunca foi incluída no círculo social que frequentava a casa de Egoísta. Nem lhe pediram para exercer nenhum cargo de liderança na comunidade. Ela era vista como alguém muito radical na sua fidelidade a Jalim, aliada ao fato de ser mulher. O fato de ser ex-excluída dos endelitas influentes não deteve nem desanimou Caridade. Ela estava concentrada em alcançar os desafortunados. Ela adorava as reuniões semanais da escola e estava sempre oferecendo ajuda, quer através de doações ou servindo em várias atividades. Caridade era uma jovem realizada. O dia do julgamento marcado. O dia final do teste chegou. Aqueles que estavam para ser julgados sabiam que isso aconteceria em algum momento nos próximos 5 anos, porque os 5 primeiros anos haviam passado. Ninguém imaginava que seria tão cedo. O dia começou como qualquer outro, mas terminou de um modo muito diferente. Tarde da noite, os guardas reais de Jafabel levaram 200 formandos embora. O êxodo secreto deles se deu enquanto os outros endelitas dormiam. Aqueles 200 jovens cidadãos foram conduzidos através de uma passagem secreta. Era um túnel profundo que passava por baixo do rio Adonga. Quando haviam atravessado o canal, viajaram por mais 2 dias através de um deserto estéril. Durante a jornada, o chefe dos guardas supriu cada uma das necessidades deles através do seu estoque de alimento, água e suprimentos. Os guardas eram gentis, porém reservados. Toda a energia deles estava concentrada na tarefa à sua frente. Embora respondessem algumas perguntas, os endelitas fizeram outras que não lhes era permitido responder. A resposta padrão a essas perguntas era: tudo será conhecido em breve. Isto apenas aumentava a curiosidade dos viajantes. Eles quase não perceberam o desconforto da terra desértica ao pernoitarem no caminho para a tão esperada grande cidade. Quando o terceiro dia amanheceu, eles atingiram o topo de uma montanha e ali, com a silhueta desenhada pelo sol da manhã, estava a majestosa cidade. A Fabel era ainda mais magnífica do que qualquer um deles poderia imaginar. Quando se aproximaram da cidade, a revelação de sua magnificência aumentou e expandiu-se ainda mais. Até mesmo vista da planície ficava aparente que a cidade não tinha comparação. Endel era mínima em comparação com os limites da cidade. Ao entrarem na parte central da cidade, eles descobriram que em Efabel tudo era vibrante e vivo. Era um lugar tão mágico que os pássaros não apenas cantavam, como também tinham o dom da linguagem. Suas canções maravilhosas e melódicas interpretavam a beleza que viam e serviam para magnificar ainda mais a glória da cidade. Isso não foi de todo uma surpresa para os endelitas, que haviam ouvido os cavalos do chefe da guarda falarem. Aqueles animais nobres não apenas falavam entre si, como conversavam com seus condutores também. Era óbvio que havia um relacionamento afetivo entre aqueles cavalos e seus condutores. Agora estava claro que as criaturas dentro de Afabel haviam sido dotadas com o dom da fala e com a capacidade de sentir afeição e alegria. Em cada direção para onde os endelitas se voltavam, eles contemplavam visões de tirar o fôlego. Ficaram encantados com o assombro que era Afabel. O próprio ar era revigorante. Ele acrescentava tanto clareza mental quanto força aos seus corpos cansados pela viagem. A água que fluía por toda a cidade os intrigava. De algum modo, ela parecia mais real, como se brilhasse de tanta vida. Filamentos de uma música encantadora permeavam a atmosfera e acalmavam suas almas excitadas com um sentimento interior de paz. Tudo, desde as menores plantas até o próprio ar, parecia estar mais do que vivo. Tinha a capacidade de dar vida. Nesta terra milagrosa, cada elemento era cheio até transbordar. Os jovens cidadãos não podiam evitar estenderem as mãos para tocar em tudo o que estivesse ao seu alcance ao passarem pela porta da entrada da grande cidade. Eles ansiavam por poderem correr livres e explorar o lugar, mas de algum modo sabiam que isto não lhes seria permitido naquele momento. Foram levados diretamente para uma grande antessala de um imenso auditório. Ali, os homens e as mulheres foram separados. Foi-lhes permitido se refrescarem com banhos aromáticos ou chuveiros e receberam túnicas para se prepararem para sua audiência com o rei. Eles estavam felizes demais em se livrarem das roupas poeirentas de Endel. Suas velhas vestes pareciam desajeitadas e estranhamente fora de contexto naquela cidade radiante. Um desejo profundo de habitar nesta cidade entrelaçou-se em meio às fibras de cada endelita. Eles tinham a estranha sensação de volta ao lar. Depois de se banharem e se vestirem, eles se reuniram novamente para uma refeição. Este banquete matinal estava preparado em um pátio magnífico, onde lhes foi permitido comer e terem comunhão por algum tempo. A superestrutura, até onde haviam sido escoltados, era tão vasta que parecia ter uma capacidade ilimitada. Sem dúvida, as paredes de mármore podiam abrigar pelo menos 100 mil pessoas. Depois de comer, o grupo foi separado novamente, desta vez por ordem de nome. Caridade Egoísta e aproximadamente 500 outras pessoas foram levadas até um salão adjacente à direita. Enfraquecida, Enganado e Independente foram levados com os restantes 1.500 para outro auditório à esquerda. Ao entrarem nos salões, eles observaram que cada um tinha o um nome sobre o limiar da entrada. O nome era estranho, estava em uma língua desconhecida para os jovens Endelitas. O nome de um auditório era Salão da Vida e o outro Salão da Justiça. Ao atravessar o limiar, Independente sentiu-se estranhamente perturbado, quase aterrorizado. Suas lembranças voltaram ao tempo de escola e tentou consolar-se com o que havia ouvido falar brevemente a respeito de Jalim. Tudo parecia tão confuso agora. Ele começou a lamentar o fato de haver perdido tantas aulas. Obviamente, ele estivera errado, porque tanto a cidade quanto o rei existiam. Ele tentou bloquear o medo crescente que sentia e concentrar-se no que se lembrava a respeito do amor e da natureza misericordiosa de Jalim. Naquele instante, ele não queria pensar na justiça e santidade de Jalim. Muito embora agora fossem eles que lutassem para obter a sua atenção, ele tentou acalmar-se, lembrando-se de como havia sido um bom cidadão e apoiado os servidores voluntários da comunidade. Respirando fundo, Independente começou a olhar em volta para se dar conta de quem estava em sua companhia. Ele não podia deixar de perceber que estava entre os piores de Endel. Ele reconhecia ladrões, trapaceiros e alcoólatras. Ali havia tanto aqueles que raramente trabalhavam, quanto aqueles que trabalhavam unicamente em benefício próprio. Seu medo aumentou, e quando o pânico ameaçava dominá-lo, ele viu enfraquecida. Ele fechou os olhos e soltou um gemido de alívio. Ele lembrou-se dela imediatamente como uma das seguidoras mais entusiásticas e sinceras de Jalim e de sua turma. Ele achava, inclusive, ter ouvido falar que ela havia trabalhado na escola. Se ela estivesse naquele salão com ele, provavelmente as coisas acabariam beneficiando. Quando ele se virou na direção dela, deparou-se com um enganado. Outro bom sinal. Embora ele tivesse perdido a enfraquecida de vista, Independente sabia que Enganado era um crente fiel. Eles até costumavam discutir a respeito de Jalim. Seu humor mudou totalmente ao abraçar seu velho amigo. A atitude de Enganado era animada e positiva. Eles começaram a conversar e todo medo se acalmou. A misericórdia de Jalim deve ter sido ainda maior do que eles imaginaram. Veja com que liberalidade ele perdoou aqueles que, Independente, jamais poderia imaginar que conseguiriam. Como isso poderia ser outra coisa senão a verdade? E aquele não era o grande professor Vida Dupla? Ali, na mesma sala, apenas poucos metros deles? Agora ele estava certo de que tudo se sairia bem. Entretanto, ele estava levemente perturbado pela ausência de caridade e de egoísta. Outra coisa que ele achou difícil ignorar eram as pessoas que choravam e soluçavam pelos corredores da sala. Talvez eles estivessem simplesmente impactados com a bondade de Jalim. O outro salão também estava cheio de emoções. Amigos que haviam perdido contato após a formatura estavam entusiasmados por estarem reunidos novamente. Havia um entusiasmo predominante que logo dominou cada conversa. Em breve eles veriam Jalim. Havia chegado a hora de entrarem no seu verdadeiro propósito e no destino que lhes fora prometido. Estavam todos elétricos com a magnificência da cidade. Eles sempre souberam que seria um lugar melhor do que Endel, mas a sua impressão inicial excedera a sua capacidade de compreensão. Aquilo era mais do que suas mentes podiam processar. Seria realmente verdade que eles passariam o resto de suas vidas em um lugar tão glorioso? Para ter uma honra como essa, qualquer um deles se disporia de bom grado a limpar o chão. Todos os que esperavam neste salão sabiam que haviam seguido Jalim, mas ainda se perguntavam de que forma poderiam ter se oposto aos seus juízos justos. À medida que o tempo passava, uma atitude solene tomou conta da sala. Eles haviam sido fiéis? O tempo logo diria. Sim, o entusiasmo se entrelaçava com uma certa dose de medo enquanto estes humildes servos aguardavam para ver o seu rei. A intimação. Os primeiros a serem julgados foram o que estavam esperando no hall da vida. No entanto, voltaremos a estes mais tarde. Por ora, a nossa história nos levará para aqueles que estão no Salão da Justiça. Era meio-dia. Os habitantes do Salão da Justiça foram restaurados a um nível de conforto e confiança de que tudo sairia bem para eles. Qualquer coisa que parecesse confusa ou em desarmonia, eles atribuíam à misericórdia de Jalim ou ao mistério dos seus caminhos. Este raciocínio os confortava. Os primeiros dos 1.500 endelitas a ser chamado foi independente. Quatro guardas reais vieram para escoltá-lo até o grande salão de julgamento. Tentando aliviar o ambiente solene, ele sorriu e piscou para um dos guardas que, por acaso, fez contato visual com ele ao saírem da sala. Ele ficou surpreso ao não obter resposta. Ao ouvir a porta do salão fechar-se atrás de si, descobriu que as dúvidas voltavam. Seu coração batia como um tambor contra seu peito. Estava tão alto que ele imaginou que os soldados podiam ouvi-lo, mas se pudessem, não demonstravam. Ele desejou que enganado tivesse vindo junto com ele. Logo, ele se apresentaria diante do juiz e preferia não estar só. Independente, estava perdendo a confiança bem depressa. Antes de entrarem no grande salão, um dos guardas fez um resumo do protocolo a ser seguido. Independente concordou, embora temesse não se lembrar do que havia sido dito. Ele podia ouvir seu pulso agora dentro dos seus ouvidos, ameaçando prejudicar a sua audição. O guarda meneou a cabeça, reconhecendo que Independente havia entendido o processo e as grandes portas do salão foram completamente abertas. Ao dar os primeiros passos dentro do enorme salão, ele percebeu que seu corpo estava tremendo. Gotas de suor se reuniam em sua testa, geralmente fria. Ele estava completamente desorientado, porque o que viu deixou fora de si.